Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Inventores de Memórias. Um programa para conversar com pessoas que se dedicam a deixar muito vivas as memórias de seus territórios. Alô, alô, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo se cuidar das suas famílias, dos amigos. A gente está aqui de volta com mais um episódio de Inventores de Memórias, trazendo histórias inspiradoras, enquanto a gente está aqui nesse Brasil, vivendo essa mistura de Dia da Marmota com um show de horror explícito. Mas é que, de alguma maneira, a gente acredita que ouvir o que essas pessoas têm para nos contar é uma forma de abrir espaço dentro da gente, de abrir caminhos na mente e no coração, para conhecer outras formas de atuar no mundo, para conhecer o outro, para se aproximar de outras realidades, para se encantar com pessoas diferentes, para derrubar conceitos pré-estabelecidos. E vamos assim, eu, Gisele, junto com a Fernanda e a Juliana, colecionando memórias. Hoje nós vamos conhecer a Eleonice Nascimento, a Dona Nice, assentada no Gleba 15 de Novembro, em Rosana, uma cidade no extremo oeste de São Paulo, lá na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul. Junto com ela está o Leonardo Moreira Gonçalves, turismólogo e mestrando em museologia. Juntos nos contam como se encontraram em um projeto de valorização da memória daquelas e daqueles que lutaram e lutam pela terra. Dona Nice apresenta sua história, conta como conquistou o seu lote e como é o amanhecer em um assentamento. O Leonardo, com a lembrança das botas sujas das caminhadas por aqueles territórios, compartilha as histórias que ouviu, as parcerias e sua trajetória no projeto do Museu do Assentado. Abra sua escuta, respira fundo e vem com a gente. Olha, então, a primeira coisa que a gente gostaria é que vocês se apresentassem, tá? A gente quer saber quem são vocês. Então, quem é a Dona Nice e quem é o Leonardo? Quem é Nice? Eu sou Eleonice Maria da Silva Nascimento, moradora aqui na Greba 15 de Novembro, no setor 2, na quadra E, no lote 8. Sou casada, tenho 4 filhos, 3 homens e 1 mulher, vários netos, né? E então aqui, hoje sou atual presidente da OMUS, que é a Organização das Mulheres Assentadas, e nós fazemos um trabalho assim coletivo e estamos na luta. Quem é Leonardo? Vamos começar a falar da gente, né? Porque eu acho que a gente sempre escuta muitos outros e sempre ouve muitas histórias ao longo da nossa trajetória acadêmica e tal. É muito difícil a gente se colocar, às vezes, talvez, na posição do entrevistado. É uma coisa muito nova para mim. Mas eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que sempre gosta de ouvir muitas histórias. Essas histórias, elas sempre fizeram parte, desde o momento que eu entrei na universidade até no momento que hoje eu tô no mestrado em museologia, né? Mas é engraçado que não é só ouvir, né? Mas ter também um ouvido curioso para as coisas, né? Desde o momento que a gente pisa no campo, né, e no meu caso, nos assentamentos, além da escuta, eu desenvolvi muito a curiosidade. E vira e mexe, eu mando para essas assentadas que eu tenho muito orgulho, e toda vez que eu escuto elas falarem, meu coração já fica todo derretido, e provavelmente até o final da entrevista vou estar chorando, de conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias. Então, se eu fosse falar para vocês quem é o Leonardo, é uma pessoa curiosa, em busca sempre do conhecimento, e que se derrete todo ao ouvir as histórias das pessoas que sempre estiveram comigo e também compartilham um pouco do seu tempo comigo sempre. Esse é o Leonardo. O assentamento e a OMUS. Bem-vindos. Muito obrigada. Dona Anice, a senhora começou se apresentando, falando aonde mora. Os nossos ouvintes não sabem, não conhecem nada dessa história. Então, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho de o que, que é ser uma assentada. E se a senhora puder aproveitar também e explicar para a gente o que, que é essa associação de mulheres, a OMUS, né? A OMUS. Eu fui, nós veio para a luta em 83, nós ocupamos a fazenda Rosanella, dia 15 de novembro de 83, ocupamos a Rosanella, ficamos na luta, depois viemos, que era Teodoro Sampaio, era um município só aqui, aí depois descemos aqui, para cá, para baixo, que era Rosana, ficamos acampados. Depois voltamos em 84, em julho, 16 de julho de 84, nós fomos para a terra provisória, que era um alqueire e meio, ficamos lá. E quando foi no dia 11 de outubro de 85, viemos para a definitiva, que é a terra definitiva. Onde estamos até hoje, né? Onde eu moro, até hoje, aqui nesse mesmo lugar. E isso a gente fez a luta, correndo, a gente trabalhava de boia fria. Eu era de Cuiabá Paulista, município Mirante, e a gente trabalhava de boia fria para sobreviver. Então, a gente queria dar uma vida melhor para os nossos filhos, assim, sair mesmo da mão do patrão, né? E ter uma liberdade maior. E foi isso que nos trouxe até aqui. Em 85, ocupamos, aqui, viemos aqui para o setor 2, fomos assentada, saímos da provisória, viemos aqui para o 2 e estamos até hoje. Hoje meus filhos já se casaram, todos são casados, né? E eu consegui, graças a Deus, estudar um filho. Ele fez filosofia, depois fez mestrado. Agora ele terminou, ele e a mulher agora são advogados, atuam como advogado e como professor. E o 2 é assentado. E outra está na espera também de um lote, não quis estudar. E estamos aqui na Greba 15. Em 86, 87, nós começamos aqui a luta das mulheres, porque a necessidade de lutar por educação, por saúde, lazer, aí fizemos a nossa própria associação. Até porque tinha uma associação dos homens e nós, mulheres, não podíamos optar, porque era a barra do machismo ali, a gente só podia ouvir, a gente se revoltava com aquilo. Então, quando foi em 86 para 87, nós formamos a OMUS, Organização das Mulheres Unidas da Greba 15 de Novembro do Setor 2. Onde só tem, é uma associação só de mulher. E nós, cada membro, já tinha seu lote, e nós começamos a luta pelo lote. Aí, para surpreender todo, ocupamos um lote. E estamos até hoje com esse lote. Nós fazemos trabalho coletivo, nós temos lá onde uma padaria, consegui material, fez o prédio, uma padaria. E aonde a gente entrega os produtos, tem as sede, né, e eu já fui presidente, acho que umas 6 ou 7 vezes, no início era um ano, agora nós mudou para um ano, e hoje ainda sou atual presidente da OMS, né, o ano passado teve eleição e fui reeleita de novo como presidente da OMS. E o nosso objetivo é buscar a forma de subsistência para melhorar as condições de vida das mulheres assentadas. igual a gente entrega na Conab, o PAA entrega na prefeitura, o PNAE, agora estamos com o PAA do Estado, a forma da gente conseguir melhoria de renda. Então, nós volta até melhor condições, porque melhorando a renda, nós vamos ter melhor condições de vida. E essa é a nossa luta, né? Se precisa da saúde, nós luta pela saúde, pela educação, e nossa luta nunca parou. E a gente continua, estamos aqui lutando, e o objetivo da OMUS é esse daí, buscar condições de vida para a nossa família. Já conseguimos o projeto da habitação, de reforma, então, para nossas famílias sentadas. Esse é o nosso objetivo. Não sei se eu respondi certo, não sei. Mas eu só ficou uma dúvida para mim, que eu acho que a senhora podia contar, que é como que é o dia-a-dia de um assentado. O dia-a-dia de um assentado, olha, é diversificado. Tem assentado que mexe só com gado, outro com lavoura, e outros mexem com tudo. Eu acho assim, o dia-a-dia, vou falar de mim, da minha pessoa, eu acho assim que a gente busque uma liberdade. Eu falei que nós vem de uma boia fria, né? Boia fria, aqueles que trabalham na usina lá, que era amendoim, baquiara, um monte de coisa. Quando nós veio ser assentado, nós busquemos a nossa autonomia. Então, hoje, eu não preciso levantar 3 da manhã. Eu posso levantar 5:30, 6 horas, dar comida para minhas galinhas, para os meus porcos, a gente pode tirar o nosso leite, ir para a roça, a gente fazer o almoço, ir para a roça, se o sol está quente, eu falo, hoje eu não vou. Se a gente está doente, eu falo, eu vou no médico, eu vou não vou me preocupar com isso e com aquilo. Então, eu acho assim, a vida do... Para mim, a vida foi foi tudo, porque... Coisa assim, a gente, na boia fria, eu tinha de preocupar. Eu tinha de trabalhar 5, 6 dias na semana, né? Então, aqui, lá eu tinha de levantar 3 da manhã, fazer minha mamita, ajeitar a água. E aqui não, aqui a gente levanta, vai tratar de um bicho, vai ter a galinha, um porco, um cavalo, uma vaca, vai carpir, vai mexer numa horta, e eu acho assim, eu não sei, acho que hoje eu não conseguia viver mais na cidade, né, que eu já acostumei tanto com a vida no campo, né, eu vou para debaixo de um pé de laranja, eu fico olhando as laranjas, falo, meu Deus, se eu tivesse lá, eu estava comprando na banca, num pé de bovô, num pé de banana, tira um cacho de banana, né? A gente quer, vai fazer uma polpa disso, polpa daquilo. Ah, eu vou fazer um franguinho. Vai lá, vai na horta pegar um cheiro verde. Então, é uma vida assim, eu acho, para mim, eu acho maravilhosa essa vida. Eu não seria, não sei viver mais sem a vida do campo, não. Museu do Assentado. E como que surgiu essa ideia do Museu do Assentado? Ah, Leonardo, né? O Leonardo, ele fez várias reuniões, ele vinha na casa da gente, ele era bem participativo, o Leonardo é uma pessoa muito participativa, vinha coisa que a gente tinha lá no depósito, lá atrás, que a gente não usava mais, porque não precisava, não, vamos resgatar nossa cultura, o que é isso? Isso é isso. E até hoje ele permanece, de vez em quando ele manda para nós, vocês se lembram, sabe o que é isso? Mas para nós não se esquecer do... Né, o Leonardo foi tudo para isso daí. Aí nasceu, né, o Museu dos Assentados. E a gente até o dia da inauguração, a gente se emocionou, porque coisa que a gente achava que nunca ia ver, a gente via a foto ali, aquela peça ali, que você sabia, aquilo lá eu usei, aquela matraca, talvez você não saiba o que é matraca, é uma máquina de plantar, a manual, sabe? Ah, eu usei, aquele ferrinho de cortar arroz, quando nós viemos para o assentamento, nós usamos. A gente usava tal coisa para fazer uma tapioca. Ah, é uma coisa que mexe muito, uma coisa que a gente fala assim, nossa, mas Leonardo, ele puxou assim, ele puxa lá na raiz mesmo. Aquela foto que você via assim, ai, você é uma mulher bem gordona, e ela casou tanto tempo atrás, está lá a foto bem maguinha. A mulher até chorou quando viu aquilo, ah, nem estou acreditando que aquilo é eu. As coisas assim, então, coisa muito emocionante. Né? A gente só tem de agradecer, Leonardo, foi uma coisa que ele fez, que nunca vai sair da nossa memória isso daí. Leonardo, então, se você puder contar para a gente, por favor, o que, que é esse projeto, o que, que é a sua pesquisa, como surgiu essa ideia do Museu do Assentado? Eu gostaria, na realidade, antes de falar sobre isso e entrando nesse assunto, primeiro é agradecer, né, a dona Anice por tantas vozes potentes que ela sempre traz para a gente. Eu acho que isso é uma característica muito boa dessa pesquisa, né? Tá junto com pessoas que têm vozes tão potentes e que faz a gente mudar a nossa realidade, o nosso jeito de pensar. E é por isso que eu falo que essa pesquisa nos afeta tanto. Ela nos afeta os nossos sentimentos, ela afeta a maneira que a gente enxerga o mundo, ela afeta a maneira que a gente vai viver depois que a gente tem contato com isso. E sobre ser assentado, recentemente eu até perguntei para os assentados, né, se eles tinham orgulho de ser assentados. Eu queria só ler um trechinho de uma assentada que ela me mandou, que é a dona Rita, da Bonanza. Eu perguntei para ela se ela tinha orgulho de ser assentada, né? Ela responde: eu me sinto muito orgulhosa em que as pessoas me chamarem de assentada, que eu fico sabendo que eu sou uma pessoa assentada. Mas assentada numa terra para mim trabalhar, buscando meu sustento, para mim e para minha família. Me sinto muito feliz, graças a Deus. Porque antes, o povo me chamava de boia fria, entendeu? A gente pegava aqueles caminhão grandão, sentava lá com aquele monte de moleque dentro daquele caminhão e ia trabalhar. Sabia que ia, mas não sabia quando voltava. Passava na cidade e o povo gritava: olha o caminhão de boia fria! Hoje não. Hoje a gente chega na cidade e fala: ó, aquela mulher lá, ela é assentada. Na gleba assim, assim, assim. Assentamento assim, assim, assim. Eu não tenho vergonha, não, filho. Eu acho muito bom quando o povo fala: a senhora é assentada. Que assentamento que a senhora é? Sou do assentamento Bonanza, com muito orgulho. E é de lá que eu tiro o sustento para mim e para minha família. Tá, meu filho? Eu me sinto muito orgulhosa mesmo, graças a Deus. Só de olhar assim o amanhecer do dia, levantar cedo, chegar na porta assim, abrir a porta e olhar e ver aquele mundão feliz. Eu com saúde, com aquela vontade, com aquela força, com aquela coragem, com aquela fé de sair assim para minha rocinha lá, carpir meu feijão de corda, meu milhinho, meus pezinhos de abacaxi, minhas bananeiras, vixe, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto maravilhosa. Eu acho que esse relato é a essência da pesquisa. A pesquisa, ela surge principalmente com a professora Rosângela, que é uma professora do curso de turismo da Unesp hoje, e por muito tempo coordena o grupo de estudos e pesquisas de turismo no campo, né, no meio rural, que é o GEPTER. Só que eu sempre falo que a gente não pode dividir e separar a pesquisa do pesquisador, porque a gente escolhe fazer uma pesquisa porque a gente tem alguns motivos muito especiais por isso, né. E no meu caso foi um desconhecimento mesmo, né. Antes de ir para Rosana, eu sou de Joanópolis, numa cidade muito distante de Rosana, mais de 800 e poucos quilômetros, e eu não conhecia essa realidade. E eu lembro que foi uma vez que a gente foi no Porto Maria, junto com a Verinha, que também é uma mulher fantástica e que a gente tem muito contato, a dona Anice conhece, sempre está em contato também. A gente foi fazer uma visita e eu tinha essa imagem midiática do que é um assentamento, né? Eu imaginei que eu ia chegar lá e eu ia ver as pessoas com foices, com bandeiras, fazendo a gente sair correndo de lá, ou pessoas que iam me tratar mal, e essa era uma realidade que eu tinha, e que eu acredito que, por conta da mídia, é uma realidade que todas as pessoas têm. E aí foi a partir desse momento que eu tive esse ensejo de, através da minha pesquisa, através daquilo que eu faço, mudar esse cenário. E mudar por conta e por meio de uma pesquisa do afeto, uma pesquisa que falasse com essas pessoas e que através dessas pessoas a gente conseguisse, em pequenas escalas ou grandes escalas, transformar. O Museu do Assentado, né, a ideia da pesquisa, ele surge então no grupo de EPTER, que por conta dos projetos que a professora Rosângela já fazia, viu-se que a gente tinha um acervo riquíssimo nos assentamentos, de pesquisas, de um patrimônio material, uma oralidade fantástica que esses assentados têm, que trazem de milhares e milhares de anos, e eu falo milhares e milhares de anos, porque por mais que o patrimônio não seja secular ali, mas a ancestralidade é secular e essas pessoas têm histórias dos seus antepassados, só que a gente não via que isso era tratado na academia, a gente não via que isso era documentado, né, e que algumas histórias às vezes estavam se perdendo. E aí com isso a gente entra então com a vontade de fazer um inventário, e aí pela história oral, né, que é o método que a gente utilizou, a gente entrevistou então 27 pessoas, desses 4 assentamentos que o município de Rosana tem, e nessas 27 entrevistas a gente perguntava perguntas sobre a trajetória de vida e origem dessas pessoas, porque por mais que hoje a Dona Nice e tantas outras Marias estão nos assentamentos, elas não nasceram ali, né, a história de vida delas é muito relevante para entender esse espaço, né, e aí foi um mergulho, um aprender para mim, cada vez maior, assim, e melhor, porque ao ouvir a história das assentadas, eu ia aprendendo muito, primeiro enquanto método, né, de pesquisa, né, a academia, ela é muito rígida nesse sentido de falar que a gente tem que saber o que a gente está fazendo em campo, e saber o que a gente vai aplicar, de que forma a gente vai fazer as coisas, mas não é assim, a gente que entra na faculdade, e isso eu falo para todos, a gente está ali para aprender. Igual como a Dona Nice comentou no começo, né, dos doutores, aqui os doutores são os doutores dos saberes tradicionais, que estão nos campos, que estão nas roças, e é isso que faz a gente aprender. A gente tem métodos e técnicas e coisas que nada de útil seria se a gente não tivesse vocês para aprender mais e aprimorar mais e desenvolver mais. E foi nesse intuito de querer aprender mais e todo dia desenvolver mais um tipo de conhecimento que eu fui, né, para os assentamentos. E aí a gente foi conversando com esses assentados e assentadas por um período de 4 anos. A gente levantou um acervo e a Dona Nice foi até a primeira que nos cedeu esse acervo. Na realidade eu falo ceder, mas esse acervo é nosso, né, ele só está guardado hoje na Unesp, né, no campus de Rosana, para que os assentados decidam, e é isso que eu pesquiso agora, o que a gente vai fazer com esse acervo, o que a gente vai fazer com esse patrimônio. Essa decisão não é da Unesp, essa decisão não é do Leonardo. O Leonardo, ele só foi um interlocutor nisso tudo. E é isso que eu venho fazendo até hoje. Então, a gente tem um acervo, a gente tem histórias de vida riquíssimas que me renderam horas e horas de transcrição, e quem trabalha com transcrição sabe o que são horas e horas transcrevendo essas histórias, mas que, por outro lado, agora mesmo a Dona Nice contando aqui o pedaço da trajetória incrível dela, eu já quase me parto em lágrimas, eu sempre me parto em lágrimas, porque como não ser afetado com essa pesquisa? Como não ser afetado com essas pessoas? E principalmente quando essas pessoas, elas estão tão distantes de uma realidade que a gente vivia antes de ir para Rosana, por exemplo, no meu caso. Então, o Museu do Assentado, ele é um museu em constante desenvolvimento. Nós não temos ainda um prédio físico, nós não temos ainda um acervo gigantesco de referência internacional que algum dia pode entrar no Museu do Prado. Mas nós temos um acervo de afeto, nós temos um acervo de amor e principalmente de memórias. E é incrível ver como essas memórias, elas estão no próprio território, né? O museu, ele não precisa ter 4 paredes e um teto. A partir do momento que você visita essas senhoras, a partir do momento que você anda pelo território, o museu está ali. O museu está pronto, ele já está feito. O que a gente vem fazendo agora, o que a gente vem trabalhando, é entender como que a gente pode ter esse museu e que tipo de outros museus nós queremos ter. Então é um processo que a gente vem pensando e refletindo ao longo desse tempo. E com a ajuda dessas senhoras e senhores tão fortes que eu tive o privilégio de conhecer e até hoje mantenho contato e manterei até o fim da minha vida. Patrimônio. Ouvindo essa história de que você foi a primeira a entregar algo, né, para esse acervo desse museu, a gente queria saber um pouco o que você acha que tem que ter nesse museu, ou o que você acredita que seria a função desse museu, como você imagina ou sonha, né, o que poderia ser isso? Ai, como eu vou falar agora? Eu acho assim, o nosso sonho, eu acho que começou a se tornar realidade, quando o Leonardo começou a fazer as pesquisas, o assentamento, o acampamento, porque ele não só visitava nós assentados, como ia, nós fomos juntos em acampamento, ele vê a realidade também das nossas companheira do acampamento, dos acampamentos. Eu acho, Lili, quando a gente doava aquilo que a gente tinha, a gente estava, na verdade, falando, eu estou fazendo parte desse museu, né? Um exemplo, tinha uma máquina de mão, que era da minha mãe, que era da minha avó. Estava lá no recanto. Então, ele pegar aquela máquina, ali com certeza, mais cedo ou mais tarde, ela ia para o ferro velho, não ia? Ia acabar a história, o ferro velho ia passar e ia levar. Ele pegou, levou. Então, você sabe que quando você chegar ali naquele canto, você vai olhar, você vai lembrar da mãe, vai lembrar da avó, que eu nem conheci, mas a história que a minha mãe contava. Um dia que meu filho ia lá visitar, ele vai chegar lá, vai falar aquele podão de cortar, aquele facão de cortar arroz. Quando nós viemos para a Greba 15, era pequeno, meus pais usavam para cortar tal coisa. E várias coisas que tem lá. Então, a coisinha que eu acho, uma vez o Leonardo perguntou assim, onde você acha que devia ficar esse museu, no assentamento? Não, acho que devia ficar na Unesp mesmo, na faculdade mesmo. Sabe por quê? É lá onde passa muita gente e as pessoas que vão lá conhecer, visitar e saber qual é a realidade. Eu acho que não sei nem falar sobre isso daí, mas eu acho que foi uma coisa muito importante, acho que foi Deus mesmo que pôs na cabeça dele, né? E vinha, a gente se sentia, né, envergonhado, vinha a equipe da Unesp, a gente falava, meu Deus, ele perguntou, mas que vocês têm de véia, assim? Eu até falei, uma vez eu brincando com o Leonardo, eu falei assim, aqui em casa eu tenho uma peça bem velha aqui para o museu, tem 80 e poucos anos essa peça, ai, que bom, mas eu não posso deixar levar, que é meu véio. Então, o que a gente tinha, que a gente achou assim que a gente podia contribuir, né? E eu acho que foi uma coisa que, para mexer, acho que ele mexeu muito com a nossa cabeça, a história do museu, dos assentados, veio trazendo nossa realidade mesmo. Falta alguma coisa lá? Falta, também do começo da história, as nossas ocupações, né? As nossas bandeiras, na época, nós não tínhamos MST, quando nós fizemos ocupação. Então, a gente, hoje não, hoje é tudo organizadinho, MST, os outros movimentos, e na época nós não tínhamos. Uma coisa que veio mesmo na realidade mesmo, vamos ocupar, tivemos muito apoio dos padres, então, e falta muita coisa, foto dos padres que vinham ajudar a gente, foto de muitos que ajudaram. Então, tem coisa que ainda falta. E a gente tem de resgatar isso daí e fazer com que esse museu continue, mas sempre, assim, nas raízes, sem perder as raízes dos assentados. A gente queria saber se na sua pesquisa foi possível identificar diferentes entendimentos sobre o patrimônio. Quando a gente começou a pesquisa, a própria Dona Anice comentou isso no comecinho, né? Que alguns objetos estavam lá, largados, e às vezes no tempo mesmo, e às vezes esquecidos. Mas na realidade, quando a gente passa a entender o que é o patrimônio e o que é o nosso patrimônio, é um processo, às vezes, muito longo e demorado, né? Porque, imagina, a gente, enquanto olhando dentro do nosso locus, às vezes a gente não consegue ver que, às vezes, as coisas que a gente faz ou as coisas que a gente tem, algum dia podem ter alguma importância para alguma outra pessoa, porque a gente está inserido nesse meio. E, às vezes, é complicado a gente ter um olhar de fora e enxergar que, sei lá, um caderno de anotações que você tem ou o seu diário possa ser um objeto importante para daqui a alguns anos contar a sua história, ou que os seus filhos saibam como foi, os seus filhos, enfim, seus descendentes saibam como foi esse, a sua vida, né? Eu acho que o objetivo do museu também, e isso entra muito nisso, ele não está só nessa questão de criar uma história pública e as pessoas entendam como é os assentamentos e como foi esse processo de reforma agrária, mas ele tem um objetivo principalmente de ser uma memória familiar, uma memória pessoal, né? Recentemente, a gente, durante o projeto, e a dona Anice me apresentou a dona Maria José, que Deus a tenha, né, que hoje não está entre nós, mas eu a entrevistei em 2017, e aí ela veio falecer no dia do colóquio. A dona Anice fez o convite para mim, e a filha dela esteve no dia do evento, que foi na Unesp, a Cacilda. A gente conversou, ela pôde ver as memórias da mãe dela, que a gente fez uma parede de memórias com os relatos das assentadas, e ela viu algumas falas da mãe. Depois ela veio e me pediu, e eu falei para ela que eu disponibilizaria o áudio da gravação que nós fizemos e a transcrição. E aí foi recentemente até que a gente trocou algumas mensagens, ela falou que ela fazia muito tempo que ela não ouvia mais a voz da mãe dela. Fazia muito tempo que ela não sabia, e muitas coisas que ela ouviu, ela não sabia da trajetória da mãe dela, não sabia o quão importante foi para ela, sabe? Então, assim, eu acho que além de ser um espaço público para que a gente dê legitimidade às lutas e principalmente converse sobre elas e as pessoas entendam os assentamentos, o projeto também, ele é um projeto muito pessoal, principalmente para essas memórias, né? Essas memórias do passado, esse passado audível, né? Que às vezes a gente não tem acesso. Mas voltando a essa questão também dos patrimônios, quantas vezes a gente estava nos assentamentos, a gente teve um processo de pesquisa muito focado nas lideranças, né? A dona Nice, a Verinha lá no Porto Maria, que sempre nos ajudou, a CAMAMP, que é a Associação das Mulheres Nova Pontal, que é outro assentamento, nos auxiliando a encontrar as assentadas. Só a Bonanza mesmo que a gente não conseguiu ter uma liderança, mas a gente foi batendo em lote. E nesse bater em lote foi que a gente teve as nossas principais conclusões do projeto. Uma vez, no Porto Maria, eu fui entrevistar uma assentada que eu não conhecia, mas ela já tinha participado de algum projeto da Unesp antes, e eu perguntei para ela se ela queria participar do projeto. Expliquei para ela o que era o projeto, que ela ia contar a história dela, que a gente tinha uma ideia de fazer um museu, mas poderia acontecer, poderia que não. E ela se negou. E em sua justificativa, ela falava que há histórias de dor e sofrimento que não merecem ser contadas. Isso não é um caso isolado, sabe? Isso não é uma trajetória única e que só aconteceu ali. E não é uma questão de não reconhecer o seu patrimônio. Essas pessoas reconhecem que elas têm histórias. Senão ela não falava que há histórias de dor e sofrimentos que não merecem ser contadas. Só que a gente vive numa sociedade, e a dona Anice é uma pessoa que pode muito falar isso, e fez vários preconceitos contra os assentados, que segregou eles no mesmo espaço. E hoje em dia a mídia nem tanto, né? Mas na época das ocupações do Pontal, colocava um assentado como vagabundo, colocava um assentado como arruaceiro, que estava ali querendo depredar propriedade privada, que não é privada, né? Porque é uma terra devoluta. Então, assim, não é invasão, é ocupação, são dois termos muito diferentes, e a gente precisa deixar isso claro. Então, essa construção social que foi feita dos assentados pela mídia, fez que muitos deles hoje não tenham essa sensibilidade de entender que o patrimônio deles é um patrimônio digno de ser visitado. As histórias delas e deles é uma história que as pessoas precisam ouvir e que necessitam ouvir, principalmente para a gente destruir esse conceito que a mídia criou e que até hoje as pessoas reproduzem sem nunca ter pisado no assentamento. E nunca ter pisado no assentamento é a principal realidade, né? Porque hoje quem xinga os assentados, e hoje quem fala que o MST não produz, ou quem fala que os assentados não produzem, provavelmente nunca pisaram numa terra assentada. Então, não entender esses patrimônios foi uma das coisas que a gente vivenciou. Por isso que a hora que a dona Anice fala até do nosso evento que nós fizemos na Unesp, e quando as assentadas observam os objetos ali delas expostos e conseguem tocar os objetos, tem uma coisa nesse colóquio que a gente fez que eu acho fantástico, e eu tenho essas fotos, é quando as assentadas pegavam o celular delas e tiravam a foto da foto delas que estava no painel. Isso para mim, assim, é uma coisa que me dá um orgulho e uma vontade de continuar nesse projeto, uma vontade de continuar pesquisando, porque isso mostra que, primeiro, elas reconhecem, sim, que o patrimônio delas existe, e que isso é relevante, e que isso é importante. E segundo, que o projeto só ajudou elas a enxergar mais claro isso. Porque, assim, querendo ou não, a gente sabe do nosso valor. Só que se a gente está constantemente sendo bombardeado pela mídia, ou sendo bombardeado pelas pessoas da cidade, que a vida no campo é pacata, que os assentamentos não deveriam existir, como que a gente consegue valorizar a nós mesmos, sendo que o nosso meio não nos valoriza? Então, o que o projeto fez foi só despertar para esse autoentendimento e essa valorização. Quais as memórias que você considera que sejam importantes de serem preservadas? E se os seus netos sabem da sua história de luta pela terra, se vocês conversam bastante sobre isso? Ah, sim. Eu acho assim, quando a memória que a gente tenta passar, assim, da história do assentamento, quando nós fomos assentados, igual o Leonardo falou, a gente sofreu um preconceito muito grande. Até em primavera tinha dois mercados. Uns assentados não podiam entrar, porque era só da turma da SESP. E a gente sempre tenta falar isso para os nossos netos, né? Falar para os nossos filhos e para os nossos netos. E uma coisa que a gente sempre assim, fala que tem de cultivar é as nossas raízes. Um exemplo, qual que é a memória? Hoje todos os netos nossos sabem que existe um Museu do Assentado. E lá faz parte da nossa história. E o Leonardo que fez, que fizesse acontecer, quebrando um barrado, trazendo assim, o campo e a cidade, aquela unificação, campo e cidade, e fazendo esse trabalho. Então, para nós, é uma coisa que foi muito importante. A gente tenta falar para eles uma coisa que era muito assim, do assentado que a gente tinha, e tem uns 2 anos que não tem, nós fazíamos festa junina na comunidade. Né? Falei, mas agora não ia a festa da Greba 15, né? Porque a gente falava, isso daqui, dia 15, o que tinha? Nós tentávamos trazer padre, porque os padres ajudaram na ocupação. Então, sempre pegando, assim, as nossas histórias mesmo, né, nossas histórias. Tem gente hoje, assim, as crianças mais novas, tem um professor que chama, nós já foi no CESPRI, que é outra faculdade aqui de Primavera, Dia das Mulheres, dia 8 de março, aí chamou para mim falar sobre as mulheres, sobre a luta das mulheres, e eu fui. Aí chegou lá, o que elas queriam saber? Como que era a vida da mulher no campo? Qual que era a nossa história de campo, no campo? Falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Você já pensou um analfabeta numa faculdade ali, cheio de aqueles doutores, igual eu falei no início, dos estudantes, e ali, quando eu ia para frente para falar ali, qual que era a nossa cultura, a nossa realidade ali, foi uma coisa assim que dava vontade de chorar. Dava vontade de chorar. Aí nós comecei a falar da nossa realidade. Aí daí um pouco eu comecei a ver que eu estava querendo falar mais, porque tinha gente chorando. Então, tinha gente que estava comovido com aquela, com a nossa história de vida. Porque é muito fácil a gente falar, eu sou assentado. Agora, viver a vida de assentado, né? Vim pôr o pé no barro, igual o Leonardo fez, para falar, vamos mostrar para o povo qual é a realidade de vocês. Como foi a vida de vocês, né? Vocês usavam isso com toda... Esses dias, ele postou assim, ele me mandou. Ele me manda foto. Ele me mandou de um... Ai, meu Deus, de pão, como que chama? É um... Esqueci o nome. Aí eu falei para ele, não, esse não é o mais velho, não, tem um que é de pau. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, tem a verinha? Tem. Então, você vê assim, a nossa realidade, a nossa, essa vida aí de assentada, igual ele falou, a dona Rita falou, é muito boa, é muito boa. E até porque, se eu vou, ó, eu vou dar uns passos, espero que não vai cair. Estou andando aqui dentro da minha casa, que é a casa do assentado. Vou tirar aqui e vou te mostrar. Meu fogão de lenha. Né? Aí você vai falar assim, olha lá, um fogão de lenha é da vida da... Como tem uma sentada e não tem um fogão de lenha, né? Então, a gente tem um fogão de lenha. No começo, a gente não tinha fogão a gás. Então, é uma coisa que eu falo, eu sempre vou ter meu fogãozinho de lenha. Né? Talvez não seja mais aquele fogãozinho de barro, né, de coisa, mas a gente tem, mas é uma cultura que eu tenho, é o meu fogãozinho de lenha. Então, eu queimo, faço minha galinha caipira, eu faço meu doce, outras coisas no meu fogão de lenha. Então, já pensou nisso na cidade, ser um fogão de lenha? Hoje nós não temos o Poço Cacimba, igual a gente, quando a gente chegamos aqui, porque a gente tem o Sem Matesiano. Melhorou a vida, mas a gente tinha o Poço Cacimba. Então, muitas coisas assim, hoje a gente senta e vê, olha para cima, olha de lá de ver. Você já pensou num calor que está hoje, debaixo de uma lona preta? Quantos graus? Hoje você abre a torneira e pega água lá. Se a água sujar qualquer coisa, aí fala, ai, tá, a água está suja. Mas a gente pensar que há 36, 37 anos atrás, a gente bebia água de um tambor de ferro. O pipa vinha, apanhava, e quando amanhecia aquela nata. A gente só tirava e tomava essa água. Aí, se eu for puxar assim, uma história nossa, é bem... É uma história pesada, mas é verdadeira. No início do assentamento, era o IAF. A mulher não tinha direito, quem tinha direito do lote era o homem. O tal, que era um documento, era só o nome do homem. Nós fizemos nossa luta, fomos para encontro e mudou a história. Hoje, o documento que tem, é a mulher vem na frente. Se a gente vai pegar a moradia, a mulher vem na frente. Então, a gente viu que a nossa vida de assentada mudou completamente. E a gente fica feliz em saber que a gente avançou. Nós só não ganhamos, porque se a gente falar que a nossa luta foi só de ganho, é mentira. Toda a gente tem, né? Como a gente teve várias vitórias, a gente teve perca. E as percas maiores das nossas histórias foi as nossas companheiras de luta. Né? Nós temos 15 dias que perdemos uma também, uma que fazia parte da saída, da saúde. Então, as nossas histórias foi muito assim, eu acho que foi, se eu tivesse feito uma faculdade sem vir para o assentamento, eu não tinha o conhecimento de história de vida igual eu tinha hoje. Não teria. Porque nós, como se diz, nós sofremos, nós tivemos muita alegria e buscamos muito conhecimento mesmo na história. O Leonardo falou, você já pensou a gente igual quando nós chegamos aqui, nós era 527 famílias. Mas nós não veio tudo da mesma família, nós não vemos tudo da mesma cidade. E tivemos de saber conviver um com o outro. Não é fácil, mas conseguimos. Quebramos a primeira barreira. A primeira barreira que a gente quebrou, quando nós estávamos na beira da pista, passava os próprios boia fria passavam, gritavam, vai trabalhar, vagabundos. Fica aí querendo roubar a terra do fazendeiro. Nós não queríamos roubar a terra. Nós estávamos atrás de um pedaço de terra que a terra era improdutiva. A terra não era do latifúndio, era uma terra da União, a terra do governo. E a gente sofria com aquilo. Quando nós veio, na época o governo era Montoro, levou nós igual rebotando a história atrás para cair, que nós ia no mercado, até no hospital a gente tinha essa discriminação. Nos mercados a gente tinha discriminação. Hoje não, eu acho que foi uma luta tão avançada que hoje nós temos aqui o principal mercado é o do Jorge, o sacolão do Jorge. Se uma mulher daquele lá da serve, do chefe da SESC, entra com o carrinho, nós pegamos nosso carrinho e entra. Ela passa o cartão dela com limite lá em cima, nós passamos o nosso para pagar o mês que vem, mas nós passa, né? Ela dá o cheque à vista, nós dá o nosso aplauso. Então, para nós foi um avanço muito grande. Então, é isso. História dos assentados, você vê assim, hoje o assentado, você chega muitos, tira lá tantos litros de leite, tira seus 6-7 mil por mês. Se tivesse trabalhando na boia fria, quanto que ia tirar? Né? Então, eu acho assim, tem hora que nós para, e a gente começa a brincar uma com a outra, nós fala assim, ah, se eu fui pobre um dia, eu nem me lembro. Porque já pensou a gente voltando para a boia fria? A gente perder tudo aquilo de luta, conquista que a gente fez? A gente perder depois as nossas lutas que a gente fez para as mulheres ser participativa ali, que nem o próprio Estado aceitava? Então, é uma cultura que a gente tem e carrega e fala assim, eu me orgulho de ser assentada, eu me orgulho de ser mulher, porque, e a gente tem orgulho de ter muita gente como parceiro que não sente vergonha de levar a nossa história. É o fundamental. Inventores de memórias. Eu me considero, sim, com certeza. Bom, então, nessa deixa eu também me considero, principalmente a partir do momento que a gente, que foi o que a dona Nice disse aqui hoje, né, que às vezes a gente tem algumas coisas adormecidas lá, esquecidas, a gente está quase esquecendo, e aí quando a gente tem o espaço para falar e o espaço para ser ouvido, né, que muitas vezes a gente precisa ser ouvido, essas histórias, elas fluem e deixam se aparecer, e elas se inventam e reinventam. E reinventar é o principal, né? Porque quando a gente faz esse trabalho de história oral e conversa com as comunidades, a gente não está querendo que a gente traga o passado para o presente, né? Porque não tem como, né? A história oral, ela é a história do tempo presente. E por ser o tempo presente, quando a gente escuta tudo isso e a gente vê que essas lutas são fortes e que essas memórias são relevantes e que tem um mundo para a gente descobrir ainda, a gente se sente inventor, mas inventor de um mundo que já está ali, só esperando para ser descoberto mesmo. Eu tinha ficado com uma curiosidade, Nice, porque o Leonardo disse para a gente que uma das ideias que você já teve também para esse museu seria para a troca de sementes. Se você pudesse contar um pouco para a gente também. Ai, como eu vou falar, Jesus? Dona Nice, naquela vez que a gente estava juntos aí, né, em Rosana, a gente estava conversando sobre várias coisas, e uma delas, primeiro, que a senhora falou que no museu a gente deveria ter um pão, né, para mostrar a produção dos assentamentos, e que as sementes crioulas vêm perdendo muito prestígio ultimamente, que a gente poderia trocar. Sim. O que a senhora acha das sementes crioulas nos assentamentos também? Eu acho muito importante. Nós, até porque agora nós estamos fazendo um curso de agricultura orgânica, e a gente fala assim, cada um traz uma semente daquilo que tem, porque quando a gente fala semente crioula, a pessoa vai pensar assim, ah, uma semente que foi feita lá. Não, semente crioula é uma cultura que tem, que a gente colhe e guarda aquela semente, né? O norte tem a semente crioula deles, a gente tem a nossa. E a gente tinha, assim, um costume dos nossos pais, hoje pega o milho, tirar a ponta e o pé, coisa só no meio, os caroços do meio, e guardava, senão pendurava, amarrava aquele moringa e pendurava. E feijão de vara, mesma coisa. E tem vários tipos de feijão de vara. E hoje tem o feijão, que é muito difícil de encontrar, o costela de vaca. É um que dá uma bajona bem vermelha e é bonzinho de buiar e rende muito. E a gente fala assim, gente, vamos fazer troca de semente para a gente não estar perdendo, né? Eu acho que seria muito importante no museu. A pessoa também falar, vamos levar, qual feijão? O feijão, um exemplo, costela de vaca. Aí você sabe que é aquele feijão que é azulado e que dá bajo vermelha. Tem o feijão... O corujão, ele é todo pintadinho, é feijão de vara, tem o branquinho, então vários tipos, para a gente não perder, né, a semente, porque a gente chega lá, a gente saber que um dia a gente teve aquele feijão, né? O feijão mandu, ele tem vários tipos de feijão mandu, mesma coisa, a vagem, tem aquela vagem de metro, tem... Então, eu acho que seria muito importante fazer isso daí. Tem uma coisa aqui que a gente tem a semente, a gente perdeu, que eu trouxe no início, e conseguimos o rapaz trazer do sul, a meloa. Eu falei, distribuímos para um monte de mulher da OMS, das coisas, falei, gente, não vamos perder, porque é tão difícil a semente, vamos tentar cultivar. Então, vamos tentar cultivar e fazer troca de semente. Eu acho que seria bem importante, eu acho que complementaria aquele museu. Um exemplo, um cria lá um arroz, aquele cacho de arroz bem bonito, põe lá. Seria bom também fazer um pão bem bonito, envernizar e põe lá a história. Eu faço esse pão, fazer uma rosca bem bonita, passar um verniz, uma coisa, e põe lá para não estragar. Eu acho que você ficaria muito bonito. Muito, muito bonito. E eu acho que cumprimentaria o museu, né? E a nossa história também. Porque amanhã ou depois, né, quando eu, talvez eu não, que já sou velho, meus netos, e lá vai falar, oh, e a minha avó falava que tinha tal coisa, que tinha tal milho. Eu achava tão bonito quando eu chegava no paió que via assim aquela... aquele monte de milho pendurado. Eu pensava assim, gente, por que não põe no paió para as galinhas já comer? Não, aquilo é para tirar semente, né? Então, era bonito. Então, eu acho que seria bem bonito. É, nós temos assentado que faz ser trabalho de bambu, igual lá da Verinha. Fazer aquela cesta e cumprimentar lá com os produtos da terra, né? As sementes, fazia os pacotinhos, né, tal semente, escrevia, apanhava lá, tal semente. É muito, eu acho que seria muito importante isso daí. Era isso. E a terra também, né, Leonardo? Levasse lá uma bandeja com a terra, para saber que é da terra que vem o nosso fruto, que vem o nosso pão. Respondi? Ai, dona Nice, a senhora sempre deixa a gente sem palavras, né, nas falas, assim, eu não me canso de te ouvir. Eu lembro do documentário E quando eu te perguntei se a senhora queria morar na cidade, né, e largar o campo, e a senhora já falou isso pra gente aqui hoje, mas a senhora dizendo que na cidade a senhora ia se sentir uma pessoa morta. Com certeza. Eu ia ser o peixe fora da água. É isso, pessoal? Muito obrigada, viu? A gente agradece pela oportunidade de estar aqui. Eu, principalmente, agradeço por ter aprendido tanto mais uma vez, né? Eu acho que todas as vezes que eu me encontro e falo sobre esse projeto e escuto as pessoas que são as mais importantes desse projeto, que têm a voz nesse projeto e que levam o nome do Museu da Sentada e, principalmente, contam suas histórias, eu acho que toda vez que a gente está junto é um momento de aprendizado. E a vida, essa que é a beleza, né? Quando a gente suja as botas, quando a gente pisa no assentamento, quando a gente pisa e se relaciona com a nossa comunidade de uma maneira colaborativa, mesmo eu não sendo um assentado, e não sou um assentado, mas tenho um amor incrível pelo meu projeto, a gente sempre está num processo de se descobrir e conhecer, né? E eu acho que essa é a beleza da gente inventar as memórias, né? É estar sempre aprendendo e descobrindo um pouco mais sobre tudo. Inventaram essa memória. Felipe Mancini, Fernanda Cícero de Sá, Gisele Rocha e Juliana Bittencourt. Com a participação linda, delicada, da Eleonice Nascimento, a Dona Nice, e do Leonardo Moreira Gonçalves, a quem agradecemos a disponibilidade por compartilhar conosco suas histórias. Essa conversa foi gravada por videoconferência no dia 14 de maio de 2021. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. A gente te espera aqui na semana que vem, na Rádio TV Mundo Novo, com mais um episódio do Inventores de Memórias. Enquanto isso, se você animar, chega lá na página www.condor.org.br/Rádio TV Mundo Novo, que você vai encontrar todos os programas que estão rolando por aqui. Beijo grande, se cuidem!